Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Estação 87, com Tony Oliveira. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Atenção, atenção para o top de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. Estação 87, com Tony Oliveira. Horóscopo, novelas, participações de ouvintes, informações, sua manhã musical e mais informativa. Estação 87. Sucesso. The heat is on. Estação 87, com Tony Oliveira. Oi, minha cidade, minha gente querida, bom dia pra você que se liga aqui na Fronteiras FM, aquele abraço pra você, tudo de bom, tudo bem contigo? Espero que sim, melhor agora, a partir de agora, o programa Estação 87 que está no ar. Apoio Cultural, Sindicato Rural de Fronteiras, a Força do Agro passa por aqui, também de Zenimóveis e Provedor Giganet. No ar, o nosso programa Estação 87, a partir de agora, show de música no seu rádio, comunicando Tony Oliveira. Apoio Cultural, já frisei, né? É Sindicato Rural de Fronteiras, a Força do Agro passa por aqui, também de Zen Imóveis e Provedor Giganet. Vamos nessa então, o nosso programa que está apenas começando nesta quarta-feira, hoje quarta-feira, né? Quarta-feira é hoje dia 3, não é isso? Dia 3 de julho 2024, né? Já dia 3 de julho 2024, vamos começando aqui o nosso programa e você participa, né? Participa através do nosso zap 89 99 39 89 14, aí para você participar. Então fica à vontade. The shadows hide on the darker side. Behind the doors, it's a wild ride. Well, you can make or break, can win or lose. isso aí, fica à vontade aí para você participar através do nosso zap 8999398914. Não estou muito bem na garganta não, mas vamos levar em frente aqui o nosso programa. Vamos viajar no mundo maravilhoso da música, porque aqui é bem melhor. Começando aqui, Estação 87, o programa que interage com você. E para começar o nosso programa de hoje, já matando saudades com o saudoso Cazuza, Exagerado. Bom dia, fronteiras, bom dia, Brasil. Esse é apenas o comecinho do nosso programa de hoje, Estação 87. Muito bom dia, fronteiras, bom dia, Brasil. 8 horas e 46 minutinhos, hora certa, Zen Imóveis. É apenas o comecinho do nosso programa de hoje, show de música para você no comando de Tony Oliveira, até 11h30, juntos pela Fronteiras FM. Daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados. Paixão cruel, desenfreada. Te trago mil rosas roubadas pra desculpar.

Você sabe quais são os maiores benefícios da depilação a laser? Com apenas uma sessão ao mês, você terá resultados gradativos, até se livrar completamente dos pelos indesejados, clareando a sua pele. Adeus dor e foliculite! E bem-vinda, pele lisinha! A sua estética agradece. Daniele Monteiro, fisioterapeuta, realiza depilação a laser. Alta tecnologia, compatível com todos os tons de pele. Atende homens e mulheres. Agende já em Campos Salles, no estúdio de José Aquino, Galeria do Rei do Milho, Sala 6. E em Fronteiras, a Avenida Landry Salles, 691, Watts, 89 99461 4507. Siga no Instagram, @danimonteiro.fisio. Cuidando de você. Aí, cidade, bom dia, fronteiras, bom dia, Brasil, minha gente querida, povo unido de Deus, aquele abraço. Primeiras previsões astrológicas, vamos ver o que os astros indicam pra gente para esta quarta-feira, né, gente? Vamos lá. Aí, começando aqui inicialmente, tem nesse primeiro bloco você de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem. Bom dia, Ariano, a você do signo de Áries. Olha, Ariano, algumas informações levantarão então dúvidas. Vão levantar dúvidas, aproveite então o dia para pesquisar, né, para pesquisar novas possibilidades e ampliar também, ampliar perspectivas de vida. Comunicações, né, comunicações e também contatos estão abertos. E você pode então movimentar negócios, transações comerciais e o momento também, momento que será produtivo nos estudos, aprenda outro idioma, né, com o uso de ferramentas, né, tecnológicas, reencontros que serão estimulantes nesta fase. E muito bom dia agora para você aqui do signo de Touro. Olha, Taurino, para você de Touro, impulsione o empreendimento, os negócios estão aí, né, os negócios que terão aí ótimo andamento, fique de olho numa oportunidade de mudança profissional e também de crescimento financeiro. A fase trará conquistas pessoais super importantes, encontros, interações de hoje que firmarão relações e também atividades de grupo. Circule, marque presença nas redes e procure ampliar suas amizades. Valerá também fazer umas comprinhas. Muito bom dia agora para você aqui do signo de Gêmeos. Geminiano, Lua e Júpiter em seu signo que destacarão aí, né, destacarão sua versatilidade, carisma, brilhantismo. Jogue a autoestima para cima e expanda o projeto de vida. Mercúrio trará mobilidade também, desenvolvimento de habilidades comerciais. Divulgue o trabalho, ganhe engajamentos em outros ambientes. Firme uma proposta, equilibre as finanças. Amor estável, novas escolhas que serão criteriosas. Bom dia, Câncer. Para você de Câncer, aproveite este momento canceriano para fazer novas escolhas, também iniciar um novo ciclo de vida, estudos, viagens, planos de desenvolvimento que ganharão aí força e pedirão e determinação. Planeje os próximos planos, os próximos passos na carreira e estimule e assuma as responsabilidades, que será melhor seguir sua intuição do que dicas de amigos numa decisão hoje. Investimentos que poderão mudar, repense as estratégias. Bom dia agora para você de Leão. Leonino, amplie as amizades e crie um ambiente acolhedor e também acolhedor aí ao seu redor. E também a vida social, que ficará mais gostosa, com novas relações, convites, eventos, mudanças na maneira de se relacionar e também do tipo de escolha que marcarão esta fase, né? Com Plutão retrógrado, e também procure finalizar um longo ciclo e movimente a vida com projetos diferentes, determine objetivos pessoais e siga confiante, vá em frente, conquistas na carreira. Bom dia agora para você aqui do signo de Virgem. Virginiano, tome decisões sobre o futuro. Procure tomar decisões sobre o futuro, aumente a exposição profissional e o dia trará popularidade, projeção, oportunidade de evolução na carreira, viaje, participe de eventos e brilhe publicamente. Se uma porta se fechar, outra se abrirá imediatamente. A fase será aberta a mudanças e também a novas experiências. Conte com suporte de amizades e formalize uma parceria. Na sequência tem Libra, tem Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Vamos ver aqui como é que está a previsão do tempo aqui hoje para Fronteiras. Hoje, nesse momento, né? Temperatura de 25 graus agora na cidade, probabilidade de chuva, nada de chuva no momento. Umidade relativa do ar está aqui 62%, que é bom para a nossa saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é 60%, está 62%. Velocidade do vento, 21 km por hora. On the street, inside your head, on every beat. muito bem no programa agora, o exato momento aqui de parabenizar aqui, parabenizar os aniversariantes dizimistas, em nome da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, para você que faz aniversário hoje, recebe os parabéns da nossa paróquia. Parabéns, você completa mais um ano de vida. Hora dos aniversariantes. Muito bem, por aqui eu vou parabenizando aqui de aniversário hoje. É o Antônia Maria de Souza, José Félix de Souza, também Maria Socorro de Souza, Eliane de Souza Costa da Silva, Gilson Pereira da Silva, Giliarde Fernandes da Silva. Parabéns, felicidades. Parabéns, parabéns. Parabéns pra você. Vamos nessa, minha cidade, meu Brasil, minha gente querida. É, como já frisei anteriormente aí, no início do programa, garganta muito boa não, mas... vamos levando aqui devagarinho, né? Devagarinho, devagarinho, a gente chega lá. Vamos lá. Olha aí, compre já sua cartela do Cariri da Sorte. Acredite, você vai ganhar. Com o Cariri da Sorte, muita gente mudando de vida. Eu, você, não será diferente. Em Fronteiras, você compra sua cartela com a Detinha, no Bela Vista. O amigo Eudinho, Regional Cariri da Sorte, em Fronteiras. O Eudinho, em sua mercearia, que fica ali próximo à entrada do hospital. Também com o Fábio, o Dora de Dudé, no centro da cidade. O Ian, no Panorama. Franco, Bairro Sagui. Alô, meu amigo, é o garotão Euler, né? Bom dia. Também com o Dedé no Posto da Areia. E você acompanha a transmissão do Cariri pela Fronteiras FM todo domingo a partir das 11 horas da manhã. On the darker side, behind the doors. Vamos nessa então, minha cidade, meu Brasil, minha gente querida, povo lindo de Deus. Olha, atenção, quarta-feira, dia 17 de julho, a partir da 1 hora da tarde, o médico Dr. Rômulo Rego, ortopedista e também traumatologista, estará atendendo no Laboratório Valdemar de Moura Santos, ali em frente ao posto de saúde do centro. E você agenda aí, procure agendar sua consulta, seu procedimento, procedimentos, laudos periciais, artroses em geral, entosses, hérnia de disco, tendinites, fraturas, cisto sinovial, osteoporose, lesões de meniscos, rupturas de ligamentos. Agendamento no Zap 89 99 76 39 70. Olha aí, se você busca preço baixo em carnes, nós temos carnes de qualidade, carne de boi fresquinha, carne de boi fresquinha em Jaqueline Construções. Carne de primeira, R$ 28,00 o quilo. Carne de segunda, R$ 25,00 o quilo. Costela, em geral, R$ 15,00 o quilo. É, Avenida Landry Salles, 440, ao lado da Prefeitura, toda sexta e sábado. Olha aí, Lanchonete Cantinho do Caldo, você dispõe de um cardápio variado. Temos caldo panelada aos sábados e domingos. Estamos localizados na Avenida José Aquiles de Souza, próximo ao posto Jatobá. Combustíveis, ali é vizinho ao escritório de advocacia da doutora Bruna, organização Teresinha e Família. Trabalhamos com delivery, zap 89 99 13 23 74. Cidade, bom dia, minha cidade, meu Brasil, minha gente querida, vamos nessa com o nosso programa, viajando no mundo maravilhoso da música, porque aqui é bem melhor. Vamos curtir música, minha gente? Vamos lá então, 9:09, agora na cidade, 9:09, Arreio de Ouro, Peão de Vaquejada. Oh, minha vaquejada!